Em uma olaria trabalham várias pessoas. Tem aquelas que são encarregadas de preparar o barro, porém não lhe dá nenhuma forma. Isto cabe ao oleiro, que com a sua habilidade pega aquele barro disforme e com a sua técnica faz do barro uma peça útil. E depois que o oleiro trabalhou e deu forma ao barro, passa o enfornador e coloca aquele objeto que foi feito pelo oleiro, coloca dentro do forno, onde ele é submetido a uma alta temperatura para que adquira durabilidade. Pois bem, pegaram ali o barro e deixaram à disposição do oleiro. Então ele olhou para o barro e disse: que barro maravilhoso, está no ponto, está perfeito para que eu agora trabalhe com as minhas mãos. Barrinho querido, farei de você um vaso de azeite. Aí o barro respondeu: credo, vai me fazer um vaso para ser cheio de azeite e ficar dia e noite servindo de depósito, convivendo com aquele cheiro insuportável? Não, de jeito nenhum, não faça isso comigo. Aí o oleiro estranhou a reação do barro. Falou: tudo bem, então eu vou fazer de você um vaso para perfume. E novamente o barro ficou protestando, dizendo: não, de jeito nenhum, não coloque a tua mão em mim para fazer isso. Eu tenho horror à essência. E se colocarem um perfume que não me agrada, eu vou ter que aceitar? Não, não, de jeito nenhum. Puxa, o oleiro ficou admirado. Que barro rebelde! Muito bem, barro. Então eu vou fazer de você um vaso para que receba água pura e limpa e cristalina, para que os sedentos venham e matem a sua sede. Então assim eles estarão constantemente te abençoando. E novamente o barro orgulhoso protestou, dizendo: não, não quero. Já pensou? Eu ali com a água dentro de mim, a água pode até ficar empoeirada, ou então vou ficar ali numa sala escura, porque eles vão querer beber água fresquinha, vão me deixar sempre numa cantoneira empoeirada. Não, de jeito nenhum. E aquele pessoal suado chegando, me pegando com as suas mãos? Ah, não, isso não quero, não. De jeito nenhum. O oleiro disse: bem, como você não deixou eu trabalhar em você, está passando aí um enfornador e ele já está te pegando. Ah, mas eu não estou pronto. Pois é, eu quis trabalhar em você, mas não tive condições, você não permitiu. E antes que a lama orgulhosa pudesse dizer qualquer coisa, veio o enfornador com a sua pá e pegou aquela lama disforme e jogou dentro da fornalha, junto com os vasos. Levou tudo na mesma prancha. E depois que todo aquele conjunto foi submetido a alta temperatura e retirado de dentro do forno, o enfornador separou os vasos. E aquela lama que não tinha forma nenhuma, ele disse: esta não presta para nada. E jogou fora, que ao cair no chão, aquela lama que foi enrijecida no forno despedaçou-se em vários cacos e acabou sendo pisada pelos homens. Eu quero te explicar esta ilustração. É como se este mundo fosse uma olaria. Tem muito barro nesse planeta. E tem aqui as pessoas que trabalham juntando o barro, mas não dão forma alguma a ele. São as pessoas que produzem outras pessoas. O oleiro desta história é Deus, que tem a função de pegar o barro disforme, pegar o homem, a mulher, e trabalhar com a sua habilidade, dando forma. A palavra de Deus diz que nós somos o barro. Veja o que diz o livro de Isaías, capítulo 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Então Deus, como oleiro, Ele quer pegar cada vaso, isto é, cada um de nós, e dar uma forma útil. E às vezes a pessoa se rebela contra aquilo que o oleiro está planejando. E é interessante o que diz aqui a palavra de Deus em Isaías 45:9. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ora, o barro tem este atrevimento de virar para o oleiro e dizer: não aceito o que o Senhor está fazendo, não quero. E diz: o que você está pretendendo comigo? De jeito nenhum. Então, o barro não reconhece que o oleiro tem poder para fazer o que ele quer. E o tempo de moldar o barro é aqui nesta vida. Porque chega uma hora que o enfornador passa e recolhe a pessoa do jeito que ela está. E se o barro está disforme, ele vai para o forno do mesmo jeito. E ao ser retirado dali, isto é, ao passar pela morte, ao passar pelo fogo, ao ser retirado dali, o enfornador, ele olha, e o barro, que tem uma forma útil, ele recolhe ali no estoque de Deus, do oleiro. E o barro, que é disforme, que não deixou o oleiro trabalhar, que se rebelou, ele não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e se transformar em cacos e ser pisado. Então, você precisa ser um vaso de honra, porque o oleiro tem poder sobre o barro. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 21, diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ouve agora, barro rebelde, ouve a voz do oleiro que está me usando para falar contigo. Deixa ele trabalhar na tua vida. Confia na habilidade do oleiro. Ele não vai fazer nada que seja ruim para você, porque Deus, o oleiro, sabe daquilo que é melhor para a sua vida. E o que Ele está fazendo, pode ter certeza, vai ser para a tua honra e para o teu benefício. Portanto, coloque-se nas mãos de Deus e deixe Ele trabalhar na tua vida, e você será um vaso de honra nas mãos do Senhor. Música.